Antena Web Informação com Sara Freixo. Boa noite, sejam bem-vindos ao Antena Web Informação. O Presidente da República deu posse esta sexta-feira a 7 novos secretários de Estado que integram agora o Executivo de Pedro Passos Coelho. A cerimónia decorreu no Palácio de Belém por volta das 17 horas. O governo PSD-CDS tem agora um total de 49 membros. António José Seguro impôs esta sexta-feira a Pedro Passos Coelho que o governo recuasse no corte estrutural de 4 mil milhões de euros como condição para o Partido Socialista participar na discussão sobre a reforma do Estado. O primeiro-ministro respondeu ao líder do Partido Socialista e respondeu a António José Seguro que se o PS quer discutir o assunto da reforma do Estado, então terá que integrar a comissão política criada para esse mesmo efeito. Recorde-se que o PS já disse que não iria fazer parte da comissão para a reforma do Estado, recusando-se a nomear qualquer deputado em representação dos socialistas. Pedro Passos Coelho acredita que a economia de Portugal voltará a ter crédito nos mercados internacionais já a partir deste ano. O primeiro-ministro disse que acredita que o regresso do Estado e das grandes empresas aos mercados de emissão de dívida abre excelentes perspectivas de crédito junto dos investidores. As declarações foram proferidas durante o debate quinzenal, no qual o líder do governo aproveitou para lembrar o estado em que o seu executivo encontrou o país, o que foi feito para melhorar a situação de Portugal e explicar que agora é necessário preparar o período pós-troika. O governo vai avançar com a proposta conjunta dos Ministérios da Saúde e da Administração Interna para proibir o álcool a menores de 18 anos. A proposta vai brevemente ser debatida em Conselho de Ministros, mas a sua aprovação pode esbarrar na oposição do CDS, parceiro de coligação do PSD no governo, e nas opiniões dos responsáveis por este setor de consumo. O secretário de Estado Adjunto da Saúde, Leal da Costa, explicou que a ideia é prevenir o abuso do álcool entre os adolescentes. O bastonário da Ordem dos Advogados ameaçou demitir-se porque está contra a nova lei das associações públicas profissionais. Marinho Pinto explicou em entrevista ao Diário de Notícias que se os advogados aceitarem a nova lei, se demite do cargo porque defende uma Ordem dos Advogados independente. Marinho Pinto vê esta nova lei como uma ameaça à independência da Ordem dos Advogados. O governador do Banco de Portugal disse esta sexta-feira que espera que os bancos portugueses consigam atrair investidores estratégicos quando voltarem a ter uma atividade normal. Recorde-se que foram gastos 5.600 milhões de euros no sistema financeiro português, ao abrigo do Programa de Ajuda Europeia. O desemprego em Portugal subiu mais 0,2 pontos percentuais e está agora nos 16,5%. Os dados são do Eurostat, o Gabinete de Estatística Europeu, que compara a taxa de desemprego de dezembro de 2012 com a registada no mesmo mês de 2011 e esclarece que em dezembro do ano passado havia mais 1,9% das pessoas sem trabalho em Portugal. A OCDE concluiu que Portugal cortou na saúde o dobro daquilo que tinha acordado com a Troika. Num relatório divulgado hoje, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico aponta os cortes com o pessoal e a concentração e racionalização da oferta dos serviços de saúde como os dois principais caminhos que o governo seguiu para cortar nas despesas com a saúde. Embora os internamentos tenham baixado, os cuidados continuados continuam a gerar despesa. A OCDE, no entanto, ressalva que o relatório não tenciona avaliar a eficácia de nenhuma medida, mas apenas mostrar as tendências de cada país. A gasolina deverá voltar a subir já na próxima semana. O aumento será de aproximadamente 2,5 cêntimos. Já o preço do gasóleo deverá manter-se. Este novo aumento resulta das cotações dos combustíveis nos mercados internacionais. A polícia egípcia envolveu-se esta sexta-feira em confrontos com manifestantes anti-presidente Morsi. Milhares de pessoas voltaram a sair à rua em protesto contra a governação de Mohamed Morsi e a polícia tentou dispersar a multidão que se reuniu na Praça Tahrir, no Cairo. Os manifestantes começaram a atirar pedras contra a polícia, que primeiro respondeu com tiros para o ar e depois com bastonadas e disparos contra os manifestantes. Duas pessoas terão ficado feridas. O selecionador nacional anunciou hoje a lista dos 23 convocados para o jogo particular contra o Equador, no dia 6 de fevereiro. Paulo Bento chamou os guarda-redes Beto, Eduardo e Rui Patrício, os defesas João Pereira, Miguel Lopes, Fábio Coentrão, Luís Neto, Bruno Alves, Ricardo Costa e Sereno, os médios João Moutinho, Raul Meireles, Miguel Veloso, Custódio, Ruben Micael e Ruben Amorim, e os avançados Nani, Cristiano Ronaldo, Éder, Hélder Postiga, Dani, Hugo Almeida e Varela. O grupo reúne-se na próxima segunda-feira em Guimarães. Este foi o Antena Web Informação desta sexta-feira. Voltamos na segunda-feira.